Novo Super Pop Live. É o melhor e mais completo show live da América Latina que chegou. Pop! Tá na hora de saco de tudo em Cachoeira do Arari! Bora do Mix! Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber. O sino super pop, esse pop. Me deu onda, o seu sorriso. Me dá onda, você sentando, mozão. Me deu. Muito obrigado, meu parceiro Nico. De te ter. Da cidade de Boná. Garota, eu gosto de. Os pés de panos. Valeu, Dieguinho. Vontade de te ter. Fazer o que? O pai te ama, é, o pai te ama. O pai te ama, é, o pai te ama. Ai, cara. Muito obrigado também, toda a galera dos Mafra. Tá aqui com a gente, Joãozinho Mafra. Tá só de boa no pop, obrigado, maninho. Gratíssima LN. Maninha dela também tá aqui com a gente. É lá da Sacramento, maninha. Pra Cachoeira, valeu. Não preciso mais beber e nem fumar maconha. Da sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando no azul me deu onda. Que vontade de te ter. Eu gosto de você fazer. Esquita! É o Pop Neto. Bora, Baraca, Oxê! É o Pop! Batendo a bunda no chão, estremece quando ela. Batendo a bunda no chão, estremece quando ela. Muito obrigado, meu parceiro João Carlos! O Churubita, o Wellington! Essa galera só no pacote aí com a gente, valeu! No baile da 17, nós te dá catucadão. No baile da Marconi, nós te dá catucadão. Estremece quando ela. Batendo a bunda no chão, estremece quando ela. Vai, toma, só gostosa, vai, toma. Toma, gostosa. Vai, toma, só gostosa, tô possuída agora. Vai, toma, é sinal. Vai, toma, só gostosa. Evoquei Mamonas Assassinas, evoquei também o time. Vai, toma, só gostosa, vai, toma. O Manga Larga veio com todo mundo aí, Mortadela. Vai, a madrinha France e o primão dele, Guilherme, está a bordo do Águia. E aí, Manga, sacode, garoto. Vai, toma, só gostosa, vai, toma. Olha o nosso parceiro Thiago Vilhena, que veio por aqui com a gente, toda a galera do Fox Ostentação. Mexeu com o bonde, toma, a noite toda, toma. Mexeu com o bonde, toma, a noite toda, toma, toma. Agora vai. Só gostosa, vai, toma. Muito obrigado também, o nosso parceiro Dudu, da CN. Agora. Alô, Pretinho. E a nossa baladinha do Jurunas. Alô, vai, Pretinho. Toma. Evoquei Mamonas Assassinas, evoquei também o time. Vai, toma, só gostosa, vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Partiu. Pop Live. Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram o que que é, logo você. E quem sabe pode liberar a voz. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou. Libera, vai! Ela, fui, partiu. Fui, partiu, Pop Live. Fui, partiu, aonde é o mandé. Muito obrigado também, toda a família Metralha, lá de Ponta de Pedras, o Marcos Cera, o Léo Silva, tá todo mundo aqui com a gente, valeu, hein? Super Pop. Se forma hoje numa das maiores festividades do Pará e do Marajó, festividade de São Sebastião. E o Águia chega. Ela me encanta quando ela dança. Ela me encanta. Chega no baile tirando o alô, parceiro Thiago Vilela. Ele que não perde uma do pop, né, garoto? É o pop. Aqui com a gente, família Oliveira. Pode ver. Mas que mina é essa tão diferente? Que o plaquê de ser não mexe de uma mente. Cheguei na pegada exalando fartura. Mina pois e que manteve a postura. Imediatamente chamei pro olé. Já imaginando vai ser minha mulher. Linda de bonita, me pilotindo. O que que ela tem de bom? Bota o copo pro alto. Vamos beber, nós vamos curtir. E já pode sacudir. Fala deles, fala deles, Didi. Tá tudo tranquilo, você tá no Águia. Vamos beber. Pra cima. Já é. Estoura essa champanhe, que elas ficam loucas. Começa a rebolar, com dedinho na boca. Quem tá chapado aí. Então levanta a mão. Vem que tá tudo. Olha todos os pilas também, daí com a gente, dá-lhe pilas. Joga a mãozinha pro céu. Tá ali na palma da mão. Palma da mão. Palma da mão. A galera do Paysandu veio hoje aí. Galera do Papão, levanta a mão, levanta a mão. Tá ali na palma da mão. Tá ali na palma da mão. E a galera do Remo. E a galera do Leão também tá ali na palma da mão. Na palma da mão. Na palma da mão. Cristiano, Léo Neto, Jefferson Multimarca, sou da galera aqui do... Fala, Mega Brothers! Só quem vai chegar de manhã em casa, bota pra cima! Joga pro ar, joga pro ar! O pop tá no ar, gente! Fechada aqui com os irmãos Max e Santos e o Gordo da Moto, tamo junto, hein? É o Pop. Kathleen, e aí Cássia, sacode menina, vai! Alô GDP! Sempre Super Pop. O show de luzes e cores do live. Olha o Fernando Sena da família Fox também tá aí com a gente. Dali Fox é. Fred, toda a família Mega Top de Cachoeira. Dang Pop! Joga pro ar! Joga pro ar! Emoção! Energia! É o Pop! Pelo povo e a Nanideu, tá aí com a gente, né, Nandinho? Gente, valeu pela moral também mesmo, hein? Super Bora detonando! Eu sei que tá querendo me levar na conversa, mas se você soubesse o que realmente me interessa, é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija, morde a boca dela, fala besteira no ouvido, como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo, como faz com ela. Eu já desconfiava dos seus sentimentos. Super Pop. Você já não me olha como antigamente. A nossa relação está se esgotando. Qual é o papo? Fala pra mim, mulher! Você me demonstrava uma coisa antes, e agora vi você mudou até bastante. Eu não aguento mais essa situação. Você não aguenta mais sofrer, pode vir pro Pop, vem. Decidi de uma vez deixar meu coração. Eu sei de tudo e agora eu vou perder. Joga pra cima e canta aí, vai. Ou é ou eu. Escolhe de uma vez, não tente me prender. Você que fez errado tentando esconder. Ficava com ela e ficava com eu. Manda. Qual papo? Fala pra mim! Pegar um violão, um copo, uma cerveja, um uísque e um cigarro. E tu, Mortadela? Eu não dou nada bem. Vi minha ex beijando outro dentro do carro. Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém, te esperando, confiei demais. Me enganei de novo, quebrei a cara. Mais uma vez eu tomei porre. Obrigado também por aqui com a gente, rompendo fronteiras. O Lobinho, o Andrezinho do Pop. Toda a galera tá aqui do lado, meu irmão. Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar que ainda. Olha o amigo Norinho, o Elcínio da equipe, nós também. Que droga de amor é. Que moral, que hein, gente? Valeu! Eu era o amor da sua vida. Hoje eu sou passado pra você. Com a gente, Uni, o Bicudo, equipe Mega Brothers, aniversariando 8 anos de história, toma-te! Valeu, senhor! O show no máximo. Eu não dou nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro. Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém, te esperando. Amiga, Eliane Priscila, que a da Sacramento, tá aqui com a gente, ali é só Maria. Valeu mesmo, hein? Mais uma vez, o meu coração. A culpa é de quem, meu dia? A culpa é sua. Se eu tô aqui jogado no meio da rua, me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar. que ainda me ama. Super Gêmeo! Ontem eu era o amor da sua vida, e hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você. Nosso parceiro Nonato tá aí com a gente. Jolene, Camila. Banda. A todo mundo no pop, meu irmão. Eu já desconfiava dos seus sentimentos. Você já não me olha como antigamente. Super pop, pop, pop, pop, pop. Você me demonstra. Olha o Juninho Paulista, a Lina, toda a galera da praia de Magabeira. Tá todo mundo aí, ó. Essa situação é pra curtir dançar coladinho com o Domixer. Decide de uma vez deixar meu coração. Eu sei de tudo e agora eu vou perguntar. Ou ela ou eu. Escolhe de uma vez, não tente me prender. Você que fez errado tentando esconder. Que ficava com ela e ficava com eu. Novo Super Pop. Te amava e sem perceber. O amor que eu procurava você não me deu. Eu já estou com ele. O nosso amigo Dudu! Dudu Navegações está aqui presente. Obrigado, Dudu, pelo carinho e pela recepção. Com o Tonho Nandinho aí na lanche. Ele está aqui presente com a gente, curtindo o pop. Você já não me ouve. Toda a galera! Está se... Ele vai tomar todas hoje, o Dudu, meu irmão. Bora, Dudu. Anda 007. Eu conheço essa pessoa que está chegando aqui no bar. Tony! Sei que ela é Muribeca! O meu ex. Os irmãos batera aqui com a gente, que bacana, garoto. Garçom, bota minha mesa lá do lado dela, que eu vou desabafar. Já bebi todas mesmo. De uma afra subindo aí com a gente. Ela precisa saber. Mega Prodes, valeu. Mega Tops. E que é infiel. Eu já sofri nas mãos deste homem, meu Deus do céu. Preciso avisar que ela corre perigo. Que mais cedo ou mais tarde vai fazer com ela o que fez comigo. Prazer. Sofre, mulher. Sofre tomando todas no pop. Prazer, eu sou a ex do seu atual. Não me leve a mal, mas só pra você saber. Ele me chamava de amor com você. Pode dizer que ama. Agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada. Morre logo, Giz. Diz que morre de amor por mim. Agora, depois de ter chorado. Obrigado, Loinho, Elcínio, Matheus. Toda a equipe nossa aí também. Tanto ter sofrido. Olha o Pretinho representando a Balaginha. Olha o Pretinho. Vai saber que o um dia eu vivi. Passas. É o pop. Como dizer que não, que nunca me fez nada. Depois de tanta dor. Que causou pro meu coração. Já tomando todas aqui do meu lado esquerdo. Eu quis manga larga. Depois que para a Madrinha Fãs. É fronteira. meu irmão. Gente, por onde era no pop? Depois que já não tem mais amor. Super Pop. Se você ficou mais frio, meu inverno parecia frio eterno. Você é minha dor. E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada. Diz que morre de amor por mim. Agora. E agora, depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber. Também Ivonei, Elciane, Leca da Terror. Eu quis até morrer depois que foi embora. E volta tão tranquila depois que já não tem mais amor. E sem você ficou mais frio meu inverno. Parecia frio eterno. Você é minha dor. É pra machucar os corações, meu povo. Oh, bonito. Que bonito, hein? Aqui em Cachoeira do Arari, lotadinho. Que será que eu estou atrapalhando o casalzinho? Olha aí. O balado também da Boca do Acre. Bora, balado. Você tá de brincadeira. Tô contigo. Também por aqui com a gente. Os metralhas do Pá. 10 anos. Alô, meu parceiro gordo. Olha os metralhas aí com a gente. Que decepção. 1-0 pra minha intuição. Não sei se tô na cara dela ou bato em você. Mas eu não me atrapalho. Sou noite de prazer. E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz. Parceiro Tom! Tá tudo tranquilo, maninho. Tá lotadinho do jeito que a família gosta. E daqui a pouquinho tem um show live, né, Juninho? Beleza, Tom? Já agradecendo com carinho. Meu amigo Luiz Fernando, toda a galera do Malocaxeira. Obrigado com carinho ao povo marajoara. E recebe a família Pop com todo carinho. Mais uma vez, abrindo os festejos aí da festividade do nosso glorioso São Sebastião, viu? E daqui a pouquinho, o Águia sobrevoando. Muito obrigado com carinho. Deixa a batida de fundo aí. Deixa eu mandar um grande abraço ao gêmeo Júnior Bolado. Um abraço, meu amigo Rodrigo. Meu parceiro Rodolfo também com a gente. O nosso churrasqueiro oficial da Fazenda Laço Aberto, meu amigo Real também aqui com a gente. Ele abração também ao meu parceiro Eliação lá do Barreiro, aqui com a gente. O Márcio Furacão e a primeira dama Patrícia também com a gente do nosso ladinho, viu? Completando 2 anos ao lado do Bob. Para meu parceiro Danilo, aí da família Furacão também. Maninho, aquece. Já tem os irmãos Elison Juninho. Os irmãos Elison e Juninho. Aqui. Tá tudo nas marcantes. Tá na hora de sacudir. E todo mundo bota a mãozinha lá pra cima, joga lá pra cima e dali na palma da mão, toma marcante! prazer sem qualidade. São Sebastião e tá lotadinho, Lidinha. Essa noite eu só quero. LN, o mascote, Rubinho Fronteiras com a gente. Obrigado, Nego Drama, o Capelão, Igor Santos, os irmãos de Batera, tá bem? Olha, rapaz, tá aí com a gente. Aniversariando, hein? Super Pop. A gente, ele abraça o meu parceiro Tec, de toda a equipe aqui, o Pino, o Sono Super Pop. Toda a família Erva da Jamaica também tá aqui com a gente. E com muita luta o sucesso alcançou. Teu Eli fez o pop 1, o pop 2, o pop 3, agora o Arrasta Povo do Pará. São 15 anos de puro sucesso. O Arrasta Povo de DJ Dinho e o Edson. Ele é chavalho, é do bairro do Amá, da empresa pop. Violão Elias Carvalho, nosso amigo Filhão, juntamente com a sua primeira dama, a nossa amiga Jacirema Pedrão, ao lado do Filhão. Alô, Filhão! Alô, Luiz Fernando! Alô, família Poder! Esquentando pro show do Águia! É sucesso! Banda Décimo e Cia. Meu parceiro Deco, meu parceiro Júnior, o Anderson, os Fila de Cachoeira, curtindo o som do Pop Live. Esse é o, Pop. A galera dança, caixa som. Ele dá seus super gêmeos, o Tênis e também o David tá aí com a gente. Curte. Bora, Marinho! 100% automotiva. Toda a galera da TF também tá aqui. Esse som bate pesado. Vai te conquistar. Vem pro Caixa. Obrigado, Rayara. Ele vai te encantar. É só sucesso pra você se apaixonar. Vem com a equipe automotiva, 100% do Pará. O Caixa Som é qualidade de Guaraci. É sucesso pra dança. Banda Tecno e Cia. E bora do mix, bora do mix, bora do mix, bora do mix, bora Alisson, bora Juninho, bora Nandinho, tá lotadinho. Super Pop Som mexeu com a multidão, DJ Alisson, Juninho, bate forte o coração. Hoje só quero você no Super Pop Som. Vamos lá, família! No cenário eletrônico e muita emoção. Super Pop Som. No cenário eletrônico, você que é o show. DJ Eris e Juninho fazem você mexer. A qualidade é novidade, super pop pra você. Super Pop Som, sinta o peso do som. DJ Eris e Juninho toca no seu coração. Super Pop Som, sinta o peso do som. DJ Eris e Juninho toca no seu coração. No cenário eletrônico, você vai se amarrar. No cenário eletrônico, você vai se amarrar. Banda Tecnoicia, a nova sensação do Pará. Banda Tecnoicia. Sueli Neto, Dariane, tá toda a família do DK também com a gente aí. Valeu, hein? Super Pop Som mexeu com a multidão. DJ Alisson, Juninho, bate forte o coração. Hoje só quero você no Super Pop Som. Super Pop Pop Live Live. Já já tem a subida, vai! No lelele, no lelele, no lelele. Joga, joga, joga, vai! No lelele, joga pra cima quem tá lelele, tomando todas aí! Vamos que vamos, vamos, que hoje é dia de curtir com os parça. Tem o dia certo da semana que não embaça. Vamos que vamos, que vamos, vamos, que a Tejuca já tá na medida. Pra cima! Tô ficando louco com esse clima, ainda é tarde. Meu parceiro S15, o presidente dos irmãos Lateras, João Bateras. Alô, meus irmãos Lateras. Ao lado do Anjinho Bração, o cara que não dorme no Bob, meu irmão. Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe um pagodinho só pra relaxar. Para meu primo Guilherme, é manga larga também, meu irmão. Um abração! Bora, machote da GDP, machote! Saúde, tô com dinheiro, graças a Deus. Que os meus guerreiros, tá tudo armado, vou pro estouro. Hoje eu tô naquele pique de moleque doido. Meu parceiro Pretinho, na baladinha. Esse é velha guarda, Pretinho! Ninguém me segura, tá com a gente. Cola comigo, que eu tô no brilho. Hoje eu vou. Show! Todos aí com a gente. Já